Até 2000, Oceania 6258. 10 para 2, meu pé, 6258. Gol no 7, 1-4, desce mantenha 3000. Desce para 3000, gol no 7-1-4. Gol no 643. Complete final LS, chame torre 118, decimal 95, gol no 643. 643. Oxané 6258, autorizado final ILS. É autorizado ILS 6258. Ah, chame na frequência 121, decimal 9, com autorização. Salvador, boa noite, gol. O no 643, sinal. 643, cheque o trem, repórter, baixar travado. Baixo travado. 120 graus, 109, pouso autorizado. 643, livre pouso. Autorizado então, Comandatuba, nível uma centena, decolagem da 17, curva direita, via... No perfil da saída Coral, e após Coral, conforme a rota do plano de voo, via Golf 677. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95, e aciona 5014 no transponto. Zulu, acionamento táxi, decolagem torre agora transfere, 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, confirmando o POB por gentileza. Obrigado, tenha um bom voo, transfere agora a torre, Lima, quilo Zulu. Salve, Salvador, boa noite, voo no 805, posição 1, autorização Natal. Boa noite, 05, boa noite, informação Bravo, Natal, autorizado nível 370, via Upers do Lu 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5016 no transponder. Está confirmando os uniformes do Lu 10, né? Afirmo, uniformes do Lu 10. Natal autorizado, nível 3, 7-0, nível 4, 8-0. Decolada 10, com ponta de esquerda, subida curta, transição de par. Controle operando 120, 20-8, zona 5-0, 1-6, azul 805. Boa noite, 05, correto, portão 1, chama pronto para o SPEC, saneamento. Mariana. Localização visual, né? Agora torre 118, decimal 95, Oxanema 258. Torre Salvador, Chanel 6258. É 258, né? Final. 1714, autorizado final, LS. Autorizado, repórter estabilizado, gol no Chagão. Boa noite, 05, no 1 autorizado, reporta táxi. Autoridade com táxi, boa noite, 05. Boa noite, é o gol 1643, Libra, Fox 6, curta. Gol 1643, boa noite, táxi lento, via Alfa, vai manter a posição de seu táxi 6, Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, vai manter a Juliette, aguardando, gol 1643. Estabilizado, avistando o gol no 714. Complete, o final é Chaman Torre 11895, gol no 714. No 714, Torre Salvador 19895. Obrigado, galera. 8 às 49, direito 219. Direito 219, 62. Salvador, Chané 6258. Chané 6258, boa noite, táxi via Alfa, reportando seu táxi seu Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, 6258. Reporte ali, ali pronto, Zulu. São 3891, boa noite. Se a identificação desse mantenha 4000, ajuste no 096, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray. São 3891. Gol no 805, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0, no 5, agora em bom voo. Chané 6258, Juliette 11, é o portão atentando a movimentação do pátio. 6258, 11 é o portão. Portão 11, ele tem o ingresso, 6258. Livre, o Zulu autorizado a decolar, 120 graus, 109. Bruno 7-4, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 02 é o portão. Alfa, Juliette 02, 7-4. Boa noite, 05, autorizado a linha de colapso sistema 0, 130 graus, 109. decola, Zulu. Por aqui, Zulu, decolou 54108, bom voo. 08, Bravo. Boa noite, passando Lima, aqui, Zulu. Boa noite, Lima, aqui, Zulu. Sube, mantenha nível no 00, contato radar, direto na para a posição coral. Direto na coral pra gente, grato, Zulu. Boa noite, 35344, assina identificação. Desce e mantenha 5.000 ajustado em 1015 no 015. Aguarde o procedimento ILS X-Ray. Ah, Gilmar, mantenha o high speed. Gente, deseja manter o high speed na terminal, o 35344? Fica se manter, será o número 1, o 35344. Confira. Então vou direto Duna, em Duna autorizado na LS, e descendo para 2000, 35344. Duna 2000, high speed, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 1805, cruza 2500 para o 370. Boa noite, 05, acende a identificação, sub mantendo o 370, autorizado pelo centro, direto Zipar. Boa noite, Zipar, sendo o 370, gol 1805. Gol no 606, sem identificação, desça e mantenha o nível 060 na chegada à área, guarde a LS X-Ray, ajuste no 015. Foi qual era o gol no 606? Afirmativo, gol no 606, desça e mantenha o 060 na chegada à área, guarde o ILS X-Ray. 060, comente 15, 40, gol no 805, autorizado nível 410. 490, 805. Web 5899, desça e mantém nível 070 na chegada à área, guarde a LS X-Ray, ajuste no 095. aciona a identificação. São 3891, inicie redução para 200 nós. 3891, desse mantém a altitude de 3000. É 1015 agora, ajuste 1015 para as aeronaves na escuta de Salvador. 0805 está autorizado voar direto Zipa. Confio para 805? Está autorizado voar direto Zipa pelo centro. Nós não solicitamos não. Você está querendo que a gente voe direto Zipa, é isso? Afirmativo, voar direto Zipa. Zuluídia, Papá, Alfa Romeo. Afirmativo, Zulu Índia, Papá, Alfa Romeo. Afirmativo, 805. Na 3891, sobre vetor, curva direita na proa 235, descendo para 3000. Se houver falhas, foi para cima na marcação 1-1-0. Direita 235, descendo para 3000, limitado pela 1-1-0 de Cifrão. Afirmo. Boa noite, 05, chame Recife agora, na frequência 1-2545, alterna 2685. 2545, boa noite, 05, boa noite. O nome é 06, desse mantém a altitude de 4000. 4.215, 606. Web 5899, desse mantém a 5000. 35344, Enduna autorizado, final ELS. Sente autorizado a partir de Enduna, você também é autorizado. Então 3891, desse mantenha 2000. 2.3891. Autorizei o 91, curva agora à esquerda na proa 135, reporte no localizador estabilizado. Esquerda 135, reporte lá estabilizado, 3892. São 3152, boa noite, informação em curso a Charlie, Maceió nível 330, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5024 no transponder. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 10 com curva esquerda na Puca, transição Caju, após a intercepta Peruísque 8, posso, conforme a rota do plano, controle 1208, aciona 5024, para 3152. Então, 3152, correto, confirma o portão? Anô, meia dúzia. Paciente, meia dúzia, chama pronto para o espectacionamento. Chama. 344-1935? É, hoje é 118-118-95, trip 5344. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, trip 5344, final estabilizado, vai passar externo, nossa escuta. Trip 5344, vento 130 graus, 089. Isso aí é quando pouso autorizado. Xadrez. Gente, obrigado, autorizado. Localizador, visual com a pista, 3891. Complete final LS, torre 1895, tem um bom pouso. 06, desse mantenha 2000. 2006. Web 5899, desse mantenha 3000. 3899. Economia 06, autorizado final e LS. Autorizado, a reportagem estabilizado, 06. Salvador, boa noite, do 4062, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362, 2362,